bass, bees, boys, boosh. Bice, bass, bees, boys, boosh. A tua paz cheia de pus, os braços, pés cheio de pus, todo o teu pis, a tua pós, pais, pés, pis, pós, pus, pés, pis, pós, pais, pés, pis, pós, pus, pais, pés, pis, pós, pais, pus, pés, pus, pis, pus, pós, pus, pais, pés, pis, pós, pus. Pais, pés, bis, pós, pus. A tua paz cheia de pus, os braços, pés, cheio de pus, todo o teu pis, a tua pós. Pais, pés, bis, pós, pus. Pais, pés, bis, pós, pus. Pais, pus, pés, pus, pis, pus, pós, pus, pás, pés, pis, pós, pus, pás, pés, pis, pós, pus, pás, pés, pis, pós, pais, pus, pés, pus, pis, pus, pós, pus, pais, pés, pis, pós, pus, pais, pés, pis, pós, pus. Aí, véi, tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Terezinha! Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Fala, mestre! Cigarrinho? Tia! Ô, tia! Tem cigarro aí? Cigarro! Tem cigarro aí? Fala, diretor! Tem cigarro aí? Cigarro!